Em Dilovo, no nordeste de África, conta-se que onde se vê a água do lago existia em tempos uma grande senzala. Certo dia, aconteceu passar pela senzala uma velha de aspecto desagradável ou doente, de nome Nakalumbo, que, à cabeça, dentro do seu mochico, trazia peixes em mau estado que queria trocar por farinha de mandioca ou milho. Não lhe aceitaram o negócio. Escorraçaram-na da aldeia e troçaram dos farrapos com que se cobria. A velha retirou-se resmungando ameaças àquela gente tão má. À saída da povoação, deparou-se-lhe uma rapariga por quem foi bem acolhida, a qual chamou a mãe, que trouxe farinha e água, trocando-as pelos peixes. A velha ficou agradecida à rapariga e disse-lhe: visto que és simples e me trataste bem, escuta, esta noite, quando cantar o primeiro galo, hás de ouvir três vezes este grito: Nakalumbo kakolanezé! Nakalumbo kakolanezé! Nakalumbo kakolanezé! Então chama a tua mãe e fujam, porque aqui tudo se arrasará de água. Depois, a velha seguiu, apoiada ao seu bordão, embrenhando-se no mato. Nessa noite, a rapariga aguardou sem dormir. Após o canto do primeiro galo, ouviu o grito anunciado. Chamou o pai e a mãe e fugiram daquele local, embrenhando-se no arvoredo. Ao mesmo tempo, uma enormíssima vaga assaltava a senzala, submergindo-a com todos os seus habitantes. Ketan, o soba da povoação, estava ausente. Quando regressou, não encontrou a povoação. No seu lugar estava um grande lago. Meditou, por momentos, naquela infelicidade e decidiu juntar-se aos submersos. Entrou nas águas do lago, ao mesmo tempo que do lago subia o som dos tambores que ressoavam pelo mato. Ainda hoje, quem vive nas margens do lago de Ilolo diz que a lagoa está boa, mas noutros tempos ninguém se podia aproximar do local sem que se ouvisse os batuques dos tambores. Era até perigoso tocar tambor, pelo perigo de acordar os que dormem no seu seio. Nem as aves, nem os gafanhotos se atreviam a atravessar o lago. Contam os naturais que em tempos passados se ouviu o galo cantar ao nascer da alvorada, lá no meio do lago, no local onde era a grande senzala e onde gira um forte redemoinho. Nenhum pescador se aproxima do meio do lago com medo que o seu barco seja engolido. Dizem os habitantes que ainda hoje, quando a água do lago baixa, se podem ver a flutuar as alfaias, as panelas e até os tetos das cubatas submergidas. Je vais vous voir là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe?